Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia, Marciano Tolentino. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o segundo turno das eleições. Daqui a 17 dias, o Brasil vai dizer se quer a Dilma ou se quer o Aécio. E nos estados onde tem segundo turno, se quer um ou se quer outro. Agora simplificou, porque agora são dois candidatos, né? Então, fica mais fácil para você observar. E é muito simples agora. Quem está satisfeito com o governo da Dilma, vota nela. Quem não está satisfeito, vota no Aécio. É simples. Está fácil de resolver. E nós vamos resolver essa parada aqui no Distrito Federal. Deu segundo turno para governador também. Então, aqui são dois votos. Tem lugares no Brasil onde o governador já foi eleito. Aí é um voto só para presidente. Ou Dilma ou Aécio, de acordo com aquilo que você achar melhor. A discoteca do Cleitão traz hoje a cantora Sofia Del Prado. A Faculdade da Música apresenta o mestre Adilson Ramos, a frase irretocável de Will Roger. A oração de hoje, prece do amor, uma oração muito bonita. E a dica, gente, novo golpe na praça. Tentaram me passar um golpe, só que comigo o trem não funciona, né? Eu quero alertar você porque tem gente que já caiu nisso aí. Você lembra desta? Eu vou trazer o Lindomar Castilho com a Carmen Silva, um grande sucesso do passado, né? Eu começo trazendo aí música nova, sucesso novo de Maida e Marcelo, Demora. Pegadas no coração. Sei que não é fácil tirar da cabeça um alguém que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade o seu olhar. Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Pegadas no coração. Sei que não é fácil tirar da cabeça um alguém que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade o seu olhar. Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Os meninos do Voninho, Maida e Marcelo, Demora,

Vitor e Léo, tudo com você para o José Reis Matos. Ele mora em São Paulo, mas nasceu em Santana, na Bahia, e ele curte o nosso programa todos os dias. Zé, um abração para você, um abraço para todos os meus amigos lá de Santana, no estado da Bahia. Lázaro do Piauí e Dominguinhos, Forró Porreta. Olha eu, mais Dominguinho, cantando esse forró. Agora que esse forró ficou porreta. E eu satisfeito, esse forró tá falando até meu. Eita forró porreta, só se ouve arrastar o pé. O sanfoneiro castigando a mão no fole, até mesmo nego mole, hoje tem mulher. O sanfoneiro castigando a mão no fole, até mesmo nego mole, hoje tem mulher. Eita forró porreta, só se ouve arrastar o pé. Eita forró porreta, só se ouve arrastar o pé. O sanfoneiro castigando a mão no fole, até mesmo nego mole, hoje tem mulher. O sanfoneiro castigando a mão no fole, até mesmo nego mole, hoje tem mulher. No peneirado da morena eu fico tonto. No roça-roça todo mundo fica pronto. O meu forró é nordestino, é brasileiro. É pra Gonzaga, é pra Jacos do Pandeiro. Nessa pisada o povo vai a noite inteira. A nossa dança é folia brasileira. Seu Dominguinho não deixa o forró cair. Deixa comigo. Segura o fole que eu vou cantando assim. É um, é dois, é três. Em nego bebo no salão falando inglês. É três, é dois, é um. Forró só presta com mulher e com bebum. Nego bebo no salão falando inglês. É três, é um, é dois. Um forrozinho desse não se deixa pra depois. Eita forró porreta, só se ouve arrastar o pé. Eita forró porreta, só se ouve arrastar o pé. O sanfoneiro castigando a mão no fole, até mesmo nego mole, hoje tem mulher. O sanfoneiro castigando a mão no fole, até mesmo nego mole, hoje tem mulher. É isso aí, lá. Pela força do Piauí. Eita forró porreta, só se ouve arrastar o pé. Eita forró porreta, só se ouve arrastar o pé. O sanfoneiro castigando a mão no fole, até mesmo nego mole, hoje tem mulher. O sanfoneiro castigando a mão no fole, até mesmo nego mole, hoje tem mulher. No peneirado da morena eu fico tonto. No roça-roça todo mundo fica pronto. Meu forró é nordestino, é brasileiro. É pra Gonzaga, é pra Jacos do Pandeiro. Nessa pisada o povo vai a noite inteira. A nossa dança é folia brasileira. Seu Dominguinho não deixa o forró cair. Deixa comigo. Segura o fole que eu vou cantando assim. É um, é dois, é três. Tem nego bebo no salão falando inglês. É três, é dois, é um. Forró só presta com mulher e com bebum. É um, é dois, é três. Parece até que se você tem nego bebo no salão falando inglês. Napoleão. É três, é um. Forrozinho, vê se você deixa pra depois. É um, é dois, é três. Tem nego bebo no salão falando inglês. Pode falar, é três, é dois, é um. Forró só presta com mulher e com bebum. É um, é dois, é três. Tem nego bebo no salão falando inglês. É três, é um, é dois. Um forrozinho, vê se você deixa pra depois. Lázaro do Piauí, Dominguinhos, forró porreta para o Lorival Soares. Ele é de Patrocínio, Minas Gerais, mas mora aqui em Brasília e agora chega para fazer parte do nosso Facebook. Lorival, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? O cantor bailarino J. Neves, ai que saudade! Eu queria saber por onde anda o meu amor que foi embora. A gente sente o coração partido e mesmo fingindo consegue esconder. Ai que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai que saudade. saudade. Eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade. Eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade. Eu sinto agora de você, meu bem. Quando se ama, é difícil esquecer. E essa distância é uma angústia entre eu e você. Ai, que saudade. Eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade. Eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade. Eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade. Eu sinto agora de você, meu bem. Jota Neves, ai que saudade, para Dilailce Maciel Matos. Ela é de Boa Viagem, no Ceará, curte o nosso programa pela emissora local e agora faz parte do nosso Facebook no perfil número 2. Dilailce, um beijão para você, seja muito bem-vinda, um grande abraço para os meus amigos de Boa Viagem no estado do Ceará. No próximo bloco, Lindomar Castilho, Carmen Silva, Luan Santana e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A música verdadeiramente marca a vida da gente, né? Eu tenho a minha vida toda pontuada por essa ou aquela música. Por exemplo, tem uma música que quando eu escuto, eu lembro do Tijairo. Tem uma música que quando eu escuto, eu lembro da Tia Duta. Tem uma música que eu lembro do Abel Ferreira tocando, eu lembro da minha mãe. Então é tudo pontuado, né? A vida da gente vai sendo, é como se fosse feita uma trilha sonora. E eu vou trazer agora dois grandes cantores do Brasil, que essa música fez um sucesso extraordinário e com certeza muita gente vai se recordar. Você lembra desta? Lindomar Castilho e Carmen Silva, Esta Tarde Vi Chover. Esta tarde vi chover, vi gente correr, só não vi você. Outra noite vi brilhar um lindo céu azul, só não vi você. Outra tarde vi um casal de namorados trocar beijo de amor apaixonado e não estava. Esta tarde vi chover, vi gente correr, só não vi você. O outono vi chegar, o mar ouvi cantar, só não vi você. Eu não sei se você me quer, se me ama ou me engana. Eu só sei que vi chover, vi gente correr, só não vi você. Eu não sei

apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Renato Barros, Ivan Medeiros e do deputado Eduardo Gomes, aqui mora gente. No próximo bloco eu quero alertar vocês para um novo golpe, né? Tem, os bandidos são, eles tentam de todas as maneiras, mas uma coisa eu tenho certeza, quem cai em golpe é porque está mal intencionado, né? Eu vou falar de uma correspondência que eu recebi, dizendo aqui de uma suposta ação judicial lá em São Paulo, que eu teria direito a receber R$125.900 e tal. Aí tem gente que cresce o olho sem se perguntar, mas peraí, eu nunca morei em São Paulo, eu nunca fiz negócio com essa empresa, como é que eu tenho esse dinheiro para receber? Mas tem gente que, né, que vê falar em dinheiro, fica doido e quer correr atrás e aí quebra a cara. É sobre isso que eu vou alertar no próximo bloco agora, novo golpe na praça. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Gente, tem um novo golpe na praça. Eu recebi aqui na minha casa em Brasília um envelope bonito, escrito assim, Caixa Geral de Depósitos. Aí tem um negócio escrito em vermelho assim, extrajudicial urgente. Aí tem um adesivozinho com meu nome, endereço direitinho, o endereço dessa Caixa Geral de Depósitos, e dentro tem aqui um acordo em conciliação. Mandaram uma correspondência para mim, como se eu tivesse ganho na justiça uma ação e tivesse para receber R$125.900 e eu teria que pagar para receber isso R$1.448. Então, as pessoas recebem um negócio desse e cresce o olho, né, e quer receber. Eu, como nunca morei em São Paulo, nunca fiz negócio com a Caixa Geral de Depósito. Aqui está dizendo que é referente ao plano de aposentadoria complementar. Nunca tive plano de aposentadoria complementar. Eu vi logo que se tratava de um golpe. E eu fui me informar, a Caixa Geral de Depósito é o maior grupo financeiro de Portugal. Existe em Brasília, aqui no Brasil, em São Paulo e tal, e faz empréstimo, financiamento e tal. A Caixa Geral de Depósito existe. Liguei para lá e uma moça, a Juliana, muito atenciosa, me explicou, falou, não, seu Cleiton, isso aí, muitas pessoas já ligaram para cá, é um golpe, tá, etc. Então, eu quero avisar você que se alguém entrar em contato pelo correio, aqui tem carimbo à vontade, doutor não sei o quê, doutora não sei o quê, tem uma cópia da consulta de processo de segundo grau, tudo bem arrumadinho, para induzir as pessoas a cair. Qual é o golpe? Você liga lá e fala, não, você tem aqui 125 mil para receber, você só tem que depositar R$ 1.448, que é das custas, a habilitação do alvará e tal, etc. E aí que as pessoas caem na conversa, né? Mas cai por quê? Cai porque são gananciosas, né? Eu, como não tinha nada, na mesma hora eu vi que era um golpe, procurei me informar, falei disso no meu programa de televisão, que vai para o ar amanhã, sexta-feira, né? E tô dando essa dica para você, para se cair isso aí na sua mão, rasgue e joga fora. Não precisa preocupar não, que já tá, a polícia já está atrás e tal. Eles botaram aqui um telefone, eu liguei lá para falar com a pessoa. Então já está todo mundo inteirado. A dica é para você não cair nesse golpe, que é muito bem feito, e as pessoas que têm o olho grande podem acabar entrando nessa, né? João Bosco e Vinícius, Indescritível. Tô no trabalho,

a gente se encontra de novo. Numa balada no meio do povo. Dizendo te quero pra mim. E me esperou. Que tava com saudade, amor. Tá aí, Thiago, coração apertado para o Rubiano Alves da Silveira, de Uruguaiana, lá no estado do Rio Grande do Sul. Um abração pra você, viu, filho? Obrigado pela participação. Ela mudou o rumo da vida dela, mudou o rumo da sua carreira. Márcia Ferreira, quão formoso és. Quão formoso és, rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Márcia Ferreira, quão formoso és. No próximo bloco, eu tenho oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A salvação do Brasil está na educação. Eu sempre cito o exemplo da Coreia do Sul. Um país que há 20 anos atrás vivia no atraso e que hoje é ponta de lança na indústria da informática, né? Então, em 20 anos, eles saíram de um patamar para ser hoje protagonistas no mundo. E essa é a única chance do Brasil, né? E eu fico feliz, porque outro dia eu vi uma informação que uma escola lá no povoado de Lagoa Nova, em Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, destacou-se no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB, como a melhor do município, com 4,5, superando a média da Bahia, que é 3,2, e a média do Brasil, que é 4,2, e do próprio município, que é 3,1. A escola lá do povoado de Lagoa Nova atende 211 alunos e é considerada de pequeno porte. Essa nota que foi alcançada agora em 2014 era meta para 2017, daqui a 3 anos. Qual é a importância disso? Vejam vocês que quando tem, eu não conheço, mas a diretora deve ser muito dedicada, os professores devem ser muito dedicados, os alunos devem ser dedicados e as famílias devem participar dessa escola. Porque vejam vocês, um povoado de um município pequeno do interior da Bahia dá um banho, né? E aparece com destaque a nível de Brasil, não é a nível de só da Bahia, não. Então, é esse o caminho. Eu fico feliz, mando um abraço carinhoso ao povo lá de Livramento de Nossa Senhora, especialmente o povo da Lagoa Nova, e mais ainda o pessoal da escola lá do povoado de Lagoa, né? Por essa grande conquista. É por aí que o Brasil vai se transformar em uma grande nação. Não tem outro caminho. Você está de aniversário hoje? Pois é, eu quero te cumprimentar todos os aniversariantes. Eu não estou conseguindo pegar no Facebook, então estou fazendo assim por atacado, né? Desejar a você que tem aniversário hoje, que você tenha muita paz, muita luz e principalmente que você tenha muita saúde. Eu vou aqui à página 64 do livro de orações do programa Cleito Aguiar, da sua primeira edição, trazendo uma oração de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, Prece do Amor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Como estiveres, Deus te guarde. Como penses, Deus te use. Onde te encontrares, Deus te ilumine. Com quem estejas, Deus te guie. No que fizeres, Deus te ampare. Em todos os teus passos, Deus te abençoe. Amém. Bonita essa oração, né? Prece do Amor, que está na primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Essa moda aqui é uma música antiga, muito bonita, que é uma regravação do Jorge e Matheus. Paixão Goiana. Em Goiatuba, criada em Contalina, ao me apaixonar por ela, foi grande o meu desengano, vencido pela saudade. Não durei toda a cidade do centro-oeste goiano. Paixão goiana. Procurei minha paixão na querida Itajá, em Mineiros e Caçu, Bom Jesus e Iporá, Rio Verde e Jataí, Novelândia e Caiabonha, do saudoso Paulo Lopes, Santa Helena e Quirinópolis, Aragaças e Britânia. Passei em Jussara, ouvi notícias dos olhos que eu adorei. Em Bom Jardim terminou o meu roteiro tirano e vou. dia, não tem dia nem semana para eu cair nos braços da minha paixão goiana. Ô, paixão goiana. Essa música foi sucesso com Ronaldo Viola e João Carvalho. E agora, regravado por Jorge Mateus, Paixão Goiana, para todos os meus amigos do estado de Goiás, que vai viver o segundo turno das eleições, né? Os institutos de pesquisa apontavam que o Marconi Perillo ia ganhar no primeiro turno, mas mais uma vez os institutos de pesquisa erraram, e deu Marconi Perillo, mas deu também Iris Rezende. Vai ser a grande disputa em Goiás, né? De dois pesos pesados da política goiana. E um conselho que eu dou para você: não acredite em pesquisa. Não acredite em Ibope, não acredite em Datafolha, não acredite em Vox Pop, não acredite em SERPES, não acredite nesse instituto, não, que é tudo mentiroso. E tudo vendido também, viu? Tudo é vendido. É, quem tem dinheiro é que bota lá o resultado. Eu sou autorizado a falar isso pelo que eu vi acontecer no Brasil hoje, que foi a desmoralização total dos institutos de pesquisa no Brasil. Então não acredite em pesquisa, não. Escolhe o seu candidato e vá com ele até o fim para ganhar ou para perder. Tá bom? Agora, uma coisa que eu queria dizer para você: não brigue por causa de política. Não brigue. Porque você briga cá embaixo, depois os políticos se acertam lá em cima e você perde uma amizade à toa. Exerça o seu, pode até discutir sua política, mas não passe de um determinado nível, entendeu? Não perca amizade por causa de política, porque não vale a pena não, tá bom? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Ele mesmo vai cantar em duas vozes, Última Esperança. Liguei o rádio nesta triste madrugada e ouvi os versos que há tantos anos fiz, em homenagem à menina mais amada que em outros tempos me fizera tão feliz. Fui ao passado e revi tão comovido a bela história que o nosso amor viveu. Não acredito que ela tenha me esquecido. Seu sentimento é tão grande quanto o meu. Onde andarás, alma gêmea de minha alma? Já não mais posso esconder esses meus anos. Todo esse tempo que de ti estou ausente, infelizmente cada vez te quero mais. Que tu dizes que eu sou o teu artista, que não mais queres outro alguém em teu viver, mas te pertence igualmente essa conquista, pois como disse, não consigo te esquecer. Busquei conforto no calor de mil amores, no desespero de apagar tua lembrança, mas não encontro teu perfume em outras flores, e te encontrar é minha última esperança. Onde andarás, alma gêmea de minha alma? Já não mais posso esconder esses meus sinais. Todo esse tempo que de ti estou ausente, infelizmente cada vez te quero mais. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou em duas vozes Última Esperança pro Camilo, mas o João Henrique, lá na Fazenda Limoeiro da Samambaia, lá no município de Guardamó, curtindo o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5, lá de Paracatu, do meu amigo Humberto Neiva. A frase irretocável do programa de hoje é de Will Rogers: o comunismo é como a lei seca, É uma boa ideia, só que não funciona. O comunismo é como a lei seca. Uma boa ideia, só que não funciona. É verdade, né? No papel funciona bonitinho, mas na prática não funciona, porque não adianta querer que o regime político seja da igualdade, porque os seres humanos não são iguais, né? Se você pegar toda a riqueza do Brasil e distribuir igualmente para todos, amanhã cedo já vai ter gente pobre, milionário, bem de vida, mais ou menos. A natureza humana é assim, os seres humanos são diferentes, né? Eles são iguais na essência, mas no comportamento são muito diferentes. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Sofia Del Prado. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã, 10 horas da noite, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão vai receber o deputado federal mais votado do Distrito Federal, Alberto Fraga. E ele vai fazer uma análise sobre a política local e também sobre a política nacional, né? Antecipando o que pode acontecer aí no dia 26, que o Brasil vai escolher quem vai ser o seu presidente, a Dilma ou a Aécio. E os estados que deram segundo turno também vão escolher quem serão aqueles que vão governar os estados brasileiros a partir do 1º de janeiro do ano que vem. Então amanhã, Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, da Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também pelo site, rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a cantora Sofia Del Prado. Pode ir. Pode ir, estou com medo de me entregar. Eu não sei se ainda quero me apaixonar. Insisti, não vale a pena, vou me machucar. Depois de tudo que passamos juntos, quem sabe já é hora de afastar. Vai ser melhor assim, o tempo é quem vai dizer. Talvez não compreenda agora, mas sei que um dia vai entender. Vivendo só, enfim, momento de te encontrar. Jogar todos os erros fora, pra gente poder se amar. Pode ir, estou com medo de me entregar. Eu não sei se ainda quero me apaixonar. Insisti, não vale a pena, vou me machucar. Depois de tudo que passamos juntos, quem sabe já é hora de afastar. Vai ser melhor assim, o tempo é quem vai dizer. Talvez não compreenda agora, mas sei que um dia vai entender. Vivendo só, enfim, momento de te encontrar. Jogar todos os erros fora, pra gente poder se amar. Agora, mas sei que um dia vai entender. Vivendo só, A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Sofia Del Prado, Pode Ir. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 6135326993. 6135326993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. A Faculdade da Música vai trazer um grande mestre. Eu era menino, tinha 13 anos de idade quando essa música estourou em 1963. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Adilson Ramos, Sonhar Contigo. Faculdade da Música apresentou o mestre Adilson Ramos, Sonhar Contigo. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. Guilherme Santiago, Jogado na Rua. Fácil ficar sem teu amor aqui. Que saudade que dá, chego a ter dó de mim. Meu amor é assim, crudo e sincero demais. Sentimento sem fim. Amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Oh, oh, oh, oh, oh, ai. É o som da viola que o vento chora. Essas noites de lua jogado na rua. Ai, ai, amor.